Rondonópolis na cena. De peito aberto nos palcos da vida, é de onde lançamos nossa ideologia. A cena é louca, caminhada é sinistra, nem por isso nos intimida. Eu sei como o sistema me queria nos corre da vida, fazendo vítima, gemendo curado do baú do Samu, ou podre no mato, alimentando os urubus. Graças a Deus foi diferente, não servi de honra ao mérito ou pra patente. Fui além, fui mais longe, tive sorte, não precisei empatar o carro forte. Não troca liberdade pelos malotes. Eu quero a caneta, não quero a Glock. A ignorância é fonte de riqueza que abastece os cofres da nobreza. Estudar, você tem que estudar. Se um dia algum lugar quer chegar pra cobrar o que é seu por direito, por isso é necessário conhecimento. Pra eles é melhor você apertando o gatilho pra te condenar e jogar no presídio do que estudando munido de livros. Aí sim você oferece perigo. Nos palcos, os meios da vida, é de onde lançamos nossa ideologia. A cena é louca, caminhada é sinistra, nem por isso nos intimida. Nos palcos, os meios da vida, é de onde lançamos nossa ideologia. A cena é louca, caminhada é sinistra, nem por isso nos intimida. Mais um! Na mira do tático, meu modo de vestir, meu corpo tatuado exige cuidados, faz de mim pesado. Não sou marginal, sou marginalizado. Vem PC, BPF, BPM, nem esquento, quem não deve não teme. Não vai forjar flagrante no meu bolso, sai fora gambé, Deus tá com esse louco. Somos da profissão perigo, projeto disparado que atinge seu ouvido. A seringa cheia que injeta inconformismo na veia artéria de cada indivíduo peregrino. Na terra sem lei, caminhando por ruínas, tanto que sei, se o caminho é foda, é contra o vento. Foda-se, vamos de peito aberto. Nos palcos, becos da vida, é de onde lançamos nossa ideologia. A cena é louca, caminhada é sinistra, nem por isso nos intimida. Nos palcos, becos da vida, é de onde lançamos nossa ideologia. A cena é louca, caminhada é sinistra, nem por isso nos intimida. Pesadelo, ou realidade no cubículo cercado de paredes e grades. Mofa mente que um dia sonhou, e através do pesadelo foi aí que parou. Quantos assim se fuderam desse jeito, arruinaram suas vidas apostando no erro. Página da vida com sangue escrita, aguarda a liberdade vigiado da guarita. Muita fé, e vamos pro choque, sem revólver roubar o tempo da morte. Plebeu atrevido de sangue africano através do rap, quando os boy em pânico, longe dos padrões da elite. Perfil inadequado pro luxo do Tel Aviv, bem distante dos burgueses da rave, com o rabo cheio de êxtase. Aqui é periferia, a pedra no sapato da forte burguesia, a onda sonora que lacra a sua boca, a mosca negra que posa na sua sopa, a voz que derruba o preconceito, a melodia que através